grande rede Atlântida de rádios do sul do Brasil. São 6 da tarde, estamos chegando com o Pretinho Básico. E conosco vem a Telefonia Big e da Miller. A moda está nas ruas. E os queridos do Pretinho, como vão? Fala, KG! É, boa tarde! Opa, peraí um pouquinho que agora vai melhorar muito, só um pouquinho. E aí, KG? Opa, boa tarde! Boa tarde, beleza! Boa noite, né? É, boa noite, bom início de noite, bom início de fim de semana. Fala, Marcos Piange. Tô aqui com o meu capuz em homenagem ao meu segundo filme favorito, Rocky Balboa. Sensacional, que vibe, demais. E aí, por exemplo, meu segundo filme favorito. Qual é o teu primeiro? É 8,5 do Fellini. Muito bom, maravilhoso. Eu te diria que é um dos, realmente é um dos meus filmes favoritos, o primeiro Rock. O Rock é demais, todos é demais. Os Rock são menos os saga, até o terceiro o Rock, é demais. Rock. Eu comprei o DVD pirata, o DVD pirata é bom por causa disso, porque veio os 4 Rock no DVD pirata, os 4 Rock. Meu comprou um e DVD Rock pirata. Tem que ser dublado, Rock tem que ser dublado. Sim, tem que ser dublado, porque senão não tem aquela não parte do treinador gritando, sem dor, Rock, sem dor. É o Mickey, né? E o Rock passando na rua e a galera. E aí, Rock? O Rock. Demais, cara. Tem que ser dublado. Tem um Stallone. Eu não sei, cara. Sem texto não funciona. Tem que ter o texto na minha frente. Ah, não é o Rock, é o Cobra. Não é o Cobra. Falou com um amigo teu aí, cara. Faz o Cobra. If the crime is a disease, I am the cure. Fala, Potê! Tô aqui sem roupa em homenagem ao meu segundo filme favorito. Qual é o teu. Qual é o seu segundo filme favorito? Ou Tudo ou Nada. 9 semanas e meia de amor. Você tá fazendo quem aqui agora? Aqui em Bessner. Pô, que coincidência, cara. Hoje no Som da Velha, no Pijama Show, a gente tocou um Slave to Love do Brian Ferry. Como é que é mesmo? Slave to Love. Que era a trilha do 9 semanas e meia de amor. A gente tava de férias, a gente cantou uma música aqui, que a música do... I can probably say... Não, a outra, do Phil Collins. Como é que é? Man? I can feel it coming in the air tonight. Essa música aqui, se vocês detonarem essa música, estão comprando briga comigo. Não, é uma das melhores músicas da humanidade. A gente tocou a música. Vezes. Não foi essa do Se Beber Não Case? Sim, por isso que é a parte da batera. Mike Tyson. Peraí, a parte da batera. Isso. Aí ele dá um soco na cara do gordinho. É uma pena que o Mike Tyson não tá no clipe, né? Se Beber Não Case 2. Como é que é, Maurício? É uma pena que o Mike Tyson não participe do Se Beber Não Case 2. Claro que participa, tu não viu? Ele morre, inclusive. E aí, Maurício Amaral, tudo bem? Tudo bem. Tudo certo. A estrela móvel do Pretinho Básico de sexta-feira, 18 horas, veio às 13. E a das 13 está chegando às 18. Roda, roda, roda. E aí, tudo? Tudo, beleza. A Rodaica que aparece na TV em HD. Em HD! Maravilhosa. Para o Rio Grande do Sul, todo sábado, 11h30 da manhã, no Patrola, né, Rodaica? Não só eu, como o Potter também. E né? O Ico também. Sim. E o Ico também. Prós e contras do HD, Eu descobri que a Rodaica... no caso, mais contras, viu? Santa Catarina em HD também? Ainda não. Ainda não. Será em breve. Será. Sim, será. Estamos em stand-by amanhã, porque a Globo tá transmitindo a Liga Mundial masculina de vôlei e a gente tá aí na segunda eliminatória. O Brasil vai jogar amanhã contra os Estados Unidos e aí a gente depende do término do jogo pra entrada do programa. Pra atrasar o Patrola. Mil vezes pra que serve vôlei, cara? Pra atrasar o Patrola. Deixa eu dar os parabéns à TV Conde de Santa Catarina, tá fazendo 11 anos. Opa. Eu participei dessa história quando apresentei o Na Pilha em 2001, agosto de 2001, fizemos primeiro Na Pilha, entrei ontem por telefone, quarta-feira por telefone lá no Na Pilha, que tá fazendo também 10 anos, em 2011. Então, parabéns aos apresentadores, produção e toda a família TV Com nesses 10 anos de história aí do Na Pilha e 11 anos de TV Com lá em Florianópolis. Muito que bom, massa, Marcos Piangers. O nosso abraço, então, à TV Com de Floripa. Alexandre. Pois não? Posso comer um colorado? Pode, fica à vontade. Não sendo eu, pode comer um colorado. Adoro comer um colorado. Vamos aos destaques comentados do Clique RBS. Nuvens carregadas e céu escuro deixam a dúvida. Seriam as cinzas do vulcão? Ai, não. Segundo meteorologistas, não é possível detectar as cinzas a olho nu em um nível tão alto. O único lugar onde a nuvem pôde ser vista foi Bagé, na fronteira do Rio Grande do Sul. Olha pra janela, vê uma nuvem escura. Olha as cinzas do vulcão. A gente quer que seja, né? Vamos morrer. Não, gente, ninguém vai morrer. Eu procurei horrores de manhã, tal da nuvem também, não teve jeito. O que tem de nuvem em volta de mim? É que tá muito alto, 9 mil metros. Tá entre 7 e 10 mil metros, né? Entre 7 e 10 mil metros, isso. Não dá pra ver. Não dá pra ver a olho nu. Sabe o que acontece? Essas cinzas, elas podem entrar... Sabe aquele problema, aquele negócio que deu problema no voo 447 da Air France? Sim. Uhum. Pode entrar naquele caninho que calcula a velocidade do avião. E aí você não tem mais... Como é o nome daquilo? É pitô, né? Isso, pitô. É um pitô. Então você não tem mais... É o pitô, Magnata. Você não tem mais controle de velocidade do avião. Pode entrar no pitô. Aí, entrando vocês no pitô... Ferrou. Não, aí, pode inclusive entrar não, ferrou não. Não dá nem pra pegar um avião pra ir ver a nuvem, né? É. Sabe o que acontece? Não tem graça nenhuma. Não pode, não pode. Não tem graça nenhum no episódio. Não dá pra ver de jeito nenhum. Esse pitô aí, quando agora há pouco, umas semanas atrás, veio à tona de novo o caso Air France e tal, e aí os caras estavam explicando, muitos aviões, a maioria, 90% dos aviões que tiveram o pitô danificado por cristais de gelo, por que quer que seja... Pássaros. Não, pássaro não, porque o pitô é um sensor, entendeu? É um sensor de movimento. Ele assim, congela em alta temperatura. Ele congela, mas ainda assim os voos transcorrem normalmente, sem problema algum. Exatamente. É o mesmo. Quer pode dizer que tranquilo. Foi o pitô que deu todo aquele rolo lá no avião da Air France. Foi, cara, foi o pitô. E o mal que pode culpa fazer do o pitô, né? Paulo. E o vulcão, não foi só o pitô, né? Eles escolheram uma rota errada, tem um monte de coisa, vão se dar esses dois anos. Mas isso aí foi por causa do pitô do piloto. Do piloto que pitou. Deu o pitô e já era. O piloto até dormindo tava. Coitado, gol! Piloto, não, pitou. Não tava gol! De quem? Gol e Tan anunciaram retomada de voos. A Azul e o Webjet, por sua vez, também. Oh. Não, mas aqui eles atrasaram um pouquinho. E aí o estagiário mudou de última hora pra tomar chefe. Por isso que eu vi aqui tá a caneta mesmo. Então assim, ó, Gol, TAM, Azul e Webjet anunciaram retomada de voos. A TAM, porém, informou que avalia constantemente as condições de voo. Ó, tô indo de TAM, então. Se os outros não vão avaliar, vamos de TAM, né? Não, mas ela avalia no sentido que dá uma olhadinha pra cima. Não será, né, Maurício? Pode interromper a qualquer momento. Entendeu? Certo. Não há uma certo, garantia certo. De que tá tudo normalizado. Vamos voar um pouquinho mais baixo, piloto né? Já sabe pista. Que a nuvem meu tá tão Deus alta. Imagina quem tá indo pro aeroporto ouvindo Pretinho agora. Apavorado. Pra pegar um avião pra... Olha, eu não ia. Olha, tia. Agora o comandante agora tá ali fora, Deus. Fumando um cigarrinho, olhando pra cima assim, ó. vai dar pra ir. Vai dar. Muito preso bom. Em Florianópolis, criminoso conhecido como Homem-Aranha. Nossa. Prenderam o cara? Prenderam o Elivelton José Domingos, que escalava muros e invadia residências. Ah, para, que era o Elivelton que fazia isso aí. Ele é responsável. Eu pensei que era o Peter Parker. Ele é responsável por dezenas de furtos a residências na capital catarinense. A Guarda Municipal de Floripa abordou o Elivelton. Quando ele subia o Morro do Mocotó. Lá no Mocotó, mas... Ao revistá-lo, os agentes se encontraram na mochila, que ele carregava cerca de 15 quilos de carne, 3 salames inteiros, 2 pacotes de linguiça mas é gaúcho, apimentada é e gaúcho. Uma rapadura. A rapadura é doce, mas não é mole não. Aí, tinha roubado um supermercado há pouco. É, o supermercado é baixinho, de 4 andares. O Elivelton é gaúcho. Mas pelo menos é gaúcho. Ele tava roubando pra comer, pelo menos, o Homem-Aranha. Quanto salame inteiro, né? Dois. Três salames inteiros. Uma família de várias aranhinhas pra sustentar. Uma pena, né, que é um cara tão criativo e Não sei se ele é catarinense ou gaúcho, mas o maior bandido catarinense que já existiu é o bandido da luz vermelha, que fazia a mesma coisa. Entrava em casas, arrombava casas, entrava pela janela e tal, pulava muros e tal. E por que luz vermelha? Usava ele usava uma lanterna e a lanterna que ele usava era um filme clássico, vermelha. Com o Reginaldo Faria, né? Não, e esse cara cumpriu pena, foi libertado e depois ele decidiu, depois de 30 anos preso, e aí voltou pra casa dele em Itajaí, discutiu com o primo foi lá e bum, matou ele. Ah, para! É. Lúcio Flávio, né? Não, Lúcio Flávio esse é o passageiro da agonia. Esse aí é com o Reginaldo Faria. Com o Reginaldo Faria, tá, fiz confusão. Um baita filme, aliás, lembrei de ti esses dias, Cachê, quando eu passei pelo Canal Brasil e tava dando como era bom o nosso cinema. É muito bom. Aquilo lá é demais, cara. E era bom mesmo. Era muito bom, cara. A criatividade. Era melhor que Celton Mello e Wagner Moura. Todos os filmes que tinham Costinha eram imperdíveis, por exemplo. E tava em todos, então todos eram imperdíveis. Eu prefiro os que tinham a Matilde Mastrange. Gostava do Jô Soares. Vamos seguir, vamos seguir aqui então nos destaques do Clique RBS. Comércio de Blumenau funcionará em horário estendido neste sábado. Por causa da balada do Pretinho. Por causa da balada do Pretinho, por quê? Porque as pessoas querem comprar os seus presentes pro Dia dos Namorados, mas também não querem perder a balada do Pretinho. É isso aí. E a balada do Pretinho é à tarde em Blumenau. Na Expofera ali do muito lado bem, da comerciantes esperam vendar. Não, vendar não, né? Esperam vender, no caso. Cara, eu tenho notado, eu não tenho comentado com vocês, mas eu tenho notado. Mas a dislexia da produção. Exatamente, cara. Uma leve inclinação disléxica. É o pitô. Da produção. É o pitô da produção, Magno. É o pitô da produção, com certeza. Os comerciantes esperam vender 5,5% a mais do que no ano passado. E o fim de semana promete ser de tempo firme no sul do Brasil. Faz frio nas primeiras horas do dia e a mínima fica pertinho dos 9 graus. Meu Deus! A massa de ar polar deixa o sábado e o domingo ensolarados e com poucas nuvens. O predomínio do sol deixa as tardes quentes, já que as máximas devem ultrapassar os 20 graus. Pô, agradabilíssimo 20 Ale, graus. Ale, posso comer mais um colorado? De como que tu me chamou? Ale. Ale. Ale. Olha a cara da rodada. Vem cá, tia. Pode, cara, pode comer. Somos íntimos, não somos? Somos. Não, mais tu não tem colorado. Que dizer que é, né? Mas somos, né? Fazer o quê? Ele tá comigo todo dia aqui. Tu é preconceituosa, Rodaica? Sou. Não gosta de... Eu sou puro preconceito. De quê? Não gosta de atores? Tu bebeu, Neila? Tu bebeu? Bebi um martini. Martini? Um dry martini com cereja? Uma garrafa inteira. Nossa. Garrafa inteira. Posso comer então? Uma cerejinha e uma garrafa. Uma garrafa e uma cereja. Exatamente. Comer todo colorado, então. Pode, todinho. Maravilha. É bom um dry martini com cereja, né, cara? É bom colorado. Não sei se vocês concordam. Também. Um, dois, três. Até eu vou junto nessa. Vai junto. Eu não nem posso sei que é. Mudar minha novo. Opinião em função de preconceito. Hoje sei quem é os malucos. Hoje na reunião dançante, a Rodaica tomando uma cerveja e o Peter tomando um dry martini. E a massa gritando. Um, dois, três. O Neila tá falando aqui. É porque tem chocolates com logo do Grêmio e logo do Inter. Não, e quem mandou esse chocolate aqui foi a Franciele Machado. Um grande beijo pra ela. Sabe por que ela mandou pra gente? Ah. Porque ela anunciou nos classificados o Pre-B, o carro dela, um Fox branco, o Gasparzinho. E vendeu ontem? Ela foi ontem dia isso? 30 de foi maio. Ontem. Não, foi na segunda. Não. Ela anunciou às 13 horas e em apenas 15 minutos recebeu 11 e-mails, entre eles o comprador. Então ela anunciou na segunda e na sexta já tinha vendido o carro dela. Ela mandou pra gente essa caixa de chocolate. Então é uma dica, né? E eu falei as minhas bicicletas e nada. Tá classificado. Tu comeu um gremista agora, foi isso? Eu comi um gremista e um colorado. Ah, então tá bem diversificado. Tá bom, isso aqui é bacana, né? Diversidade. Vamos dar uma girada aí, 6:14, vai, Potter! Ai. Que isso, Potter? Não vem com piada, Potter, não vem com piada. Eu não aguento, mas é apoio. Fala alguma outra coisa aí, tio. Uma piada. Piada do Potter! Apoio! Alimentos de soja dendo! Prove o novíssimo tofu dendo! Meu Deus! Que isso? Meu Deus! Tofu, queijo tofu é uma delícia. Esse tofu, vou botar o queijo tofu. Meu último convite, minha última chamada derradeira aqui pra quem vai na Anhigues hoje. Festa da Medicina da URGS, estarei discotecando ali. Que horas? Matou. Agora eu quero ver tu responder pra tua chefe. Vai. No contrapé. Eu não sou a chefe. Uma da manhã tu chega. É que eu ia te convidar pra depois tu ir lá na reunião da Sandra. Ou antes. Aonde tu já foi feliz muitas vezes, pô. Vai estar tá muito legal na reunião, né? O Potter é assediado na reunião da Sandra. Aliás, não há quem vá. O mulherio quer pegar ele a todo custo. Não adianta eu falar, entendeu? Não adianta, eu dar real. Não há quem vá na reunião dançante e não saia de lá feliz do segredo. Vai não tá há, muito não legal há. Hoje à noite, né? Vai tá demais, né, guri? É, o amor está no ar, então vamos se ligar. Presta atenção. Aí hoje estragou tudo. É. Vai, Potter, vai, Potter. Tá, só deixa eu completar, né? Nan Higgs hoje, festa da medicina da URGS. Estarei lá, Med Shop, nome, porque tem shop. É o shop louco, então aí. R$10... 4 shows. É, o Del. Tu tocou numa festa chamada Black Emotion, que era Emoção Preta. É, foi demais. E a Mad, tu tá no Shop Louco. Mad Shop. Não, Mad com E, de medicina. De medicina. Ah, que beleza. E aí o filho, precisando de dinheiro, chega até seu pai, que vivia viajando, trabalha, e disse, pai, se o senhor me der R$50, eu te conto que o leiteiro fala pra mãe todo dia. Ah. O quê? Sim, só se o senhor me der R$50. E aí o cara tira 50 pila, dá pro filho, né? Tá, e agora me diz, o que que aquele leiteiro safado fala pra tua mãe todo dia? E aí o menininho, já com dinheiro na mão, na 50 pila, fala assim, ele fala, ó, oh, olha o leite, olha o leite, olha o leite. Você vai entender agora. Vai, Cajezinho. Mensagem subliminar. No boteco, o Bebum só falava bobagem, incomodava todo mundo, aquelas coisas todas. Até que alguém enche o saco, resolve chamar o delegado da cidadezinha, e o cara chama o Bebum no canto pra um tete a tete, né? Olha aqui, ó. Se tu continuar a provocar as pessoas com as suas baboseiras, eu vou ter que te prender. Vai pedir me prender? Como o KG faz bem bêbado, né? Pois se eu te prender, delegado, tu nunca mais vai sair. Nunca mais vai sair. O cara fica repetindo, né? Como é que é? O bêbado nunca chato mais. É isso. Nunca mais? Nunca mais! Nunca mais! Nem confiança, delegado! Não, nunca mais! Ah, é? E por quê? Porque eu sou coveiro! Marcola. Eu adoro São Paulo, né, cara? É São mesmo, Paulo, cara. O pavor de São Paulo. Capital do Brasil, São Paulo. Eu gosto de São Paulo. Eu gosto de São Paulo, tem umas coisas novas, entendeu? Coisas novas, coisa velha. Você gosta de São Paulo pra ir pra 25 de março lá? Eu gosto nada, eu gosto das favelas, eu gosto dos shoppings. E abriu agora em São Paulo um supermercado com aromas. Ah, para. Ah, eu sei qual é. Notícia aqui da Folha de São Paulo. Ah. A água é borrifada automaticamente pra manter os produtos fresquinhos ali na área de frutas. Ah, mas isso o Big faz direto. Tudo molhadinho. Mas é um Big, se eu não me engano, é um Big lá. Não sei, acho que não é, acho que não é. Não chega a ser. Tu chega lá no é um Little. É um Little, acho que é um Little. É um Small. Chega lá pra comprar umas frutas, tem barulho de trovão. Ah, para. Oh. Barulhinho de trovão e umas chuvinhas. Demais, hein? Aí que chove, coisa de louco, hein? Chove na sessão de lingerie, o que tem? Qual é o barulho? O cheiro, qual é? Você passa na sessão de laticínio, você escuta uns mugidos de vaca, assim. E o aroma de esterco. De leite fresquinho. Ah, aquele aroma fresquinho de leite. Você vai pegar um leite sentindo o cheiro, já dá vontade de comprar. Aí vai nas carnes. O aroma de carne assada na grelha, assada com cebolinha. Demais. Vai lá no açougue, tudo. Já tem uma picanha, um cheiro de picanha, assim. Ai, aí vai na prateleira dos ovos. Aí as galinhas, você escuta as galinhas. E o ar cheio de cheiro de bacon. Bacon. E um ovinho frito. Olha. No ar, omelete. É tudo divididinho com os aromas e com barulho. Que mercado, hein, meu? Na padaria vai comprar um pão. Sente o aroma de um pão fresquinho, uma manteiga fresquinha. Os biscoitos sendo feitos na hora, assados na hora. Maravilha. Aquele cheiro de manteiga. Demais. Chocolate ali na área de bombonieres. Chocolate derretido. Bombonier. Uma delícia. Nunca mais eu compro papel higiênico lá. Do Amarineia Vietes. Eu troquei nunca mais, cara. Horrível. A área de papel higiênico. É bem ruim. Mas não souberam explorar, né? Porque o papel higiênico cheira bem agora, né? Tem de cheiro. Não tem, tá. Tem com cheiro. Eu troquei papel higiênico em casa. Estavam comprando uma marca muito ruim. Era lixa. História. Eu tava sendo. Obrigado, pessoal da Astoria. Sim, Astoria. Um abraço, pessoal. Não, mas sabe o quê? Lixa, não, não, não. Com todo respeito, a Astoria é não, que a Astoria... Nenhum respeito. Nenhum respeito. A Astoria, ela fabrica um papel higiênico, digamos assim... E também uma lixa. Popular. E às vezes eles confundem. Popular, exato. E também fabrica lixa. E aí, aí se mistura. Confunde. É brincadeira, seu Astori. É, o bocal, né, estraga mas todo. Mas um bom papel higiênico é o do Big, com a marca do Big. É? Que tem a da B, o do Big, né? Tem, cara. Tem, eu uso. É demais. Que é um dos mais baratos. O Big, você encontra o melhor preço. Muito bom, preço baixo, Marcos. Vai daí, Rodaiquinha. Boa noite, queridos bebês. Boa noite, bebês. Rodaica. Como é que vai? Há umas duas semanas atrás, ouvi vocês lendo um e-mail de uma menina que dizia que o Dia dos Namorados estava virando uma data do comércio. Sim. E esqueciam dos carinhos que esta data deveria trazer. Mas é verdade. Pois digo-lhes que de fato é uma data de comércio. Há várias versões para essa história e algumas coincidências. No Brasil, a data é comemorada no dia 12 de junho, por ser véspera do dia 13 de junho, dia de Santo Antônio. Santo português com tradição de casamenteiro. É o santo casamenteiro, é verdade. Vai ter muita gente acendendo vela para Santo Antônio esse fim de semana. Eu também acho, filho. Vou acender muita vela para Santo Antônio. A data surgiu no comércio paulista quando olha como são as coisas. Gosto do Oliveto. Não, o João Dória é mais antigo. Criou uma campanha para a extinta loja Clipper, pois neste mês as vendas estavam fracas e o desafio da agência era impulsionar as vendas. Essa campanha de sucesso usava o slogan: não é só de beijos que se prova o amor. Sabe qual é? Nasceu o Dia dos Namorados. É uma data do comércio, tá aí? É uma data completamente comercial. A loja tava em baixa e o desafio da agência era criar alguma coisa pra vender. Na verdade, todo mês tem que ter alguma coisa pra impulsionar o comércio. Mas é claro. Tanto que nos Estados Unidos é outra data, né? O Valentine's. Não, aí é que tá. A ideia se expandiu pelo Brasil, amparada pela correlação com o Dia de São Valentim, que diz aqui, né? Que é Valentine's aí. Nos países do Hemisfério Norte, ocorre em 14 de fevereiro e é utilizada pra incentivar a troca de presentes entre os apaixonados. Então aproveitaram que já tinha data lá com outro nome e trouxeram pra cá. É a terceira data com maior movimentação de comércio do Brasil. Depois do Dia das Mães depois e Natal, do Dia das Mães e Natal. Mais que a Páscoa. E aí olha que interessante. Mais que todas as outras. Assim também foi a data do Dia das Crianças, criado pela Johnson & Johnson. Ah, para! Mas este e-mail eu deixo pra mandar no mês de outubro. Legal. Mandem o Natal também assim. Pode ficar tranquilo. Pro meu namorado. Ai, Dedezinho. Pra minha turma do quarto semestre de publicidade e propaganda da faculdade Uniacelvi de Indaial. Vocês sabem qual é essa marca? Mandou Clipper? A Julie. É aquela marca das mochilas que tem um macaquinho, tá ligado? Será que é aquela mesmo? Uhum. É, deve ser, deve era ser. O KG tinha. Só que aqui fala a extinta loja Clipper, por isso que eu achei que não fosse. Tem mais mesmo. Ah, não tem? Não, cara, essa é Clipper, aquela é Clipping. É diferente. Clipper é aquele golfinho. Olha, eu já tenho certeza disso. É Clipping. Não, o golfinho aquele faz. Golfinho Clipper. Aquele é o Flipper. Aquele é o Flipping. Aquele é o Flipper. Cara, o Dia dos Namorados pode ser uma data comercial, mas nesse programa a gente fala de amor. Boa, Porã! Nesse programa. Música. Uma música de amor. Uma música de amor. Phil Collins. Não, Spend on My Time. Aqui temos a. Aquela outra do. Bonnie Tyler. Collins, cara. Ai, não. Sepultura. Calem a boca. Boa, eu ia bota dizer. Bonnie Tyler aqui. Ramones. Bonnie Tyler. Então, galera, clipe olha só, deixa eu falar. I don't wanna be back. Cara, essa aí, Peter. O nome dela é Verônica. Não, o nome dela é Vânia. 93 de busto, 4 de quadril. É a primeira noite dela aqui, gente. Cara, show nacional. É uma história de amor deste programa que acontece há algumas duas semanas, né, Maurício? Essa história vem acontecendo. A história de Vânia e o Bola 8. Vânia e o Bola 8, rapaz. A gente falou semana passada. É, exatamente. Não, essa semana ainda. O nome rapaz, dela é Vânia, gente. O nome dela é Vânia. É e o nome dele é Bola 8. O primeiro e-mail tu tava de férias. Como é e aí foi o Pique leu aqui que o cara tem uma Bola 8 tatuada na pessoa. Só pra bola 8. Vamos ouvir o Porã agora. Tatuada no pescoço. E Vânia... Só o Porã nós queremos ouvir agora. Só o Porã. Isso, o obrigado. Vai, Porã. Fazendo um previously. É um lost. Mas o que aconteceu nos e-mails seguintes, Porã? Sim, Vânia estava procurando um rapaz que ela encontrou num CTG na região de Passo Fundo. Certo. Este rapaz, o qual dançou com ela, se apaixonaram ambos os dois. Mudou o nome. Ambos os dois. Ele mudou e o nome. Ele deu o nome errado para ela, mas fugiu. Ele tem uma tatuagem de uma bola 8 no pescoço. No gogó. Ou seja, foi fácil de encontrá-lo. Esse cara só anda de gola alta. E aqui temos a continuação dessa história. Um grande abraço, rapaziada do Pretinho Básico, chegando no recinto. Olá, Pretinho! Será que vocês vão lembrar de mim? eu sou a Vânia de Passo Fundo, que achou o amor da sua vida. Pois é, preciso de mais conselhos. Mas ainda? Tenho conversado muito com o meu homem, o meu Miguel Bola 8. Olha, é o Miguel, da Miguel Bola 8. Ele tinha dito que era Douglas o nome dele. Exato. E aí depois ela veio descobrir que é Miguel, o Bola 8. E adivinhem só, ele também está apaixonado por mim. Vânia, primeira noite dela aqui, hein, gente? Abraço aqui pro Arthur Hubert, da Rádio Atlântida. Tá chegando aí. Falamos durante toda a semana por e-mail e pelo Orkut. Orca. E já nos conhecemos muito bem. Ele me disse em que... uma semana se conhece muito bem? Ele me disse que desde que vocês falaram da gente no PB, ele virou assunto entre os amigos. Bola, ué. Não vejo a hora de ver ele de novo, mas infelizmente esse final de semana ele não vai poder vir até Passo Fundo. Sim, tá com outra boca. A mulher dele mora em Erebango. Erebango? Erebango. Terra da terra de Erebango. Sua cidade natal, e ele vai até lá para dar fim no casamento dele. Que já não andava muito bem. Senta e fica esperando. Por que as mulheres sempre acreditam senta nisso? Senta lá, Vânia. E ela continua, e ela segue. Estou com medo de estar entrando muito de cabeça nessa história. Ele que tá entrando de cabeça. Ainda não nos encontramos a sós, mas com a webcam, já somos bem íntimos. Webcam. Até hoje só um webcam, um gente. Um beijo pra Maria do Big Brother, que começou assim. Só o webcam, viu, galera? Já que ele só vem na semana que vem, eu vou seguir a dica de vocês e tatuar um taco de sinuca nas minhas costas. Faz isso, meu. Não, faz, a mulher é louca, faz, cara. Faz, claro, tatua, tem que fazer, meu. Tem que tatuar, eu cara. Sugeri que ela tatuasse uma caçapa. Eu também, vou te dizer mais. Assim, ó, tatua o taco, as 15 bolas e mais o triângulo. Não, e mais o, a serinha, aqui, aquela serinha. Só um pouquinho. O giz. Vocês são loucos. Taco de sinuca nas minhas costas com nossos nomes escritos. Boa. Para combinar com isso a bola aí. 8 que ele tem tatuada no pescoço. Eu não acredito nessa história. É mentira isso aí, cara. Não consigo mais esperar para vê-lo. Terça-feira fui num chá de panela. Puts. E dei um conjuntinho de calcinha sutiã lindo para minha amiga, mas não serviu nela. Peguei de volta e só vou usar para o que Miguel. Que é chá de panela mesmo, hein? Obrigado mais uma vez, guris. Quando a mulher vai casar. É, vai casar. Ah, ela reúne as amigas, antigamente davam utensílios domésticos, hoje em dia dão lingerie. Pra terminar aqui, obrigado mais uma vez, guris. Rolou uma crítica aqui, ó, da Rodolfo. Vou aí na rádio levar um presente pra vocês quando for levar meu filho no médico em Porto Alegre. Pô, manda um ai, Dedé, pra esposa do Miguel. Ele é da onde? E um pode ficar tranquilo. Pra Deise, minha amiga. Um beijão para o Pio Pianjas, que são inteligentes e modestos. Ai, não gosto do Potter, ele é machista. Beijo, Vânia. De Passo Fundo. Vânia, um abraço, gente, para a Bola 8. É a Vânia. Uma salva de palmas. Uma salva de palmas para a Vânia. Uma salva de palmas. Vamos aplaudir calorosamente a Vânia. Muito bom, Vânia. É daqui a pouquinho, show nacional. Fernanda Gomes. 6:28. Mais dois ouvintes que vão se dar muito bem aqui com a audiência da Atlântida. Vendo o gol 1996, 1.6 AP, é o gol Bolinha. Bordeaux com direção hidráulica, segundo dono, excelente estado e possui aro 15 do gol GTI, Xenon, películas e PVA pago. Motivo, tô comprando um carro de maior valor. Então o e-mail é vendogolbola@gmail.com. Meu primeiro carro foi um Gol Bola. É? Dá sorte. Mais uma, daí, tem certeza? É. Daí, galera do PB, meu nome é Rodrigo Castelli, sou de Frederico Vestigo. Ó, primo do Henri. O Henri Staca. O segundo carro vem afortunado. Até demais, Pedro. Vou sentir muita falta de ti no próximo mês. Bom, enfim, o cara é de Frederico Vestfala, em noroeste do Rio Grande do Sul, ouvinte assíduo do programa, e tá enviando esse e-mail aqui porque ele quer vender o Corcel 1 dele, velho. Olha que maravilha. Qual que é um mesmo? É um, o primeiro Corcel, né? É o quadradinho aquele. O quadradão. O Belino não é, então. Não, a Belina não, não, já a Belina é a porção do Belina. Não, tem a Belina 1 é, também. É, tem a Belina. É o pointer, esse é o pointer. Olha não, só, cara, eu vou pedir uma coisa. Quando vocês não souberem alguma coisa sobre carro, vocês me perguntam. Não fica dando balão. Eu perguntei e tu não me respondeu. Mas eu não tenho chance de responder. Todo mundo responde antes. Maurício, viu? Eu já vou. Olha só, o Corcel 1. Meu Deus. É aquele Corcel antigão, o primeiro Corcel cuja lataria tem um centímetro de espessura. Tinha quatro portas, né? Tinha de quatro e de duas. O GT tinha duas portas. Eu adoro de quatro. A Belina é a SW do Corcel. Tá, perfeito. É completinha pra trás, né? Que também tinha a Belina 1. E depois do Corcel 2 veio a Belina 2. Tá, e aí tem o Corcel 2, então. Depois do 1 veio o 2. Que é esse aí. Não, esse é o um animal. Meu Deus. Ah, esse é o pior. Mas, cara, deixa eu ver o e-mail. O cara é uma relíquia, cara. Eu acho que é o tipo do caso que o Corcel 1 é melhor que o 2, né? Eu acho que o Corcel 1 é melhor que o Corcel 2. O 1 é melhor que o 2. Eu acho que sim. O 2 era bagaceiro. Quando eu era pequeno, meu pai tinha um Corcel 1, daí ele trocou pelo Corcel 2 e fez o meu irmão, eu e meu irmão ficamos umas 2 horas correndo em volta do carro pra descobrir onde é que botava gasolina. Era atrás da placa. Eu quero ver vocês descobrirem onde é que bota gasolina nesse carro. Nunca descobriram. Como que eu ia imaginar que a placa fazia uma coisa moderníssima assim? Tu baixava a placa e botava a gasolina. Tu não sabia era disso? Era vermelho. Tudo bem, agora teu irmão não sabia ele disso. Ele era pequenininho, tadinho. Ah, tá. Bom, continuando então. O cara quer vender o Corcel 175 vermelho, com pneus novos, mecânica em dia, alarme, trava elétrica, som, película, estofado em corvim preto. Bom estado. Motivo da venda é que comprei outro veículo e desta forma preciso vendê-lo. Então é o Rodrigo Castelli com 2 L's. Rodrigo Castelli hífen ou tracinho 16 @hotmail.com. Envio fotos desde já. Muito obrigado. Que beleza, né, cara? Show de bola, né? Corcel 1, né, Almir? Corcel 1, dizem, é o carro mais econômico do planeta Terra. Até hoje, que eles já inventaram. Não é. O segundo, então é o segundo mais econômico. Mas dizem que é o carro mais econômico do mundo. É? Ouvi dizer. Não, eu li numa revista. Acho que ele fazia, na época, uns 5, 6 quilômetros por litro. Nossa. Tá mais do que bom, 5, 6 quilômetros. A Petro faz quanto por litro? A Fed não faz nem isso. Não, toma litro, toma um litro de gasolina pra tu ver quanto tu anda. Não anda nem um quilômetro, querido. Já cai morto no chão. Então o Corcel é melhor do que tu, que és um gênio da raça, né? Tu és um gênio da raça. Obrigado, amigo. Tu és o Universal Soldier, o soldado universal. Americano. Aquele que a exército americano adoraria ter como soldado, mas que não escolheu o amor dessa bela mulher. O Capitão América. Muito obrigado, Almir. Escolheu o amor dessa bela mulher. Bebeu, Almir? Bebeu? Não vou negar. Ah, tá. Almir, tu vai sair em férias também, né? Tu tirou sangue hoje, Almir? Eu tirei. Eu tirei ali no pôr do sol, aqui em cima, ali, pôr do sol gaúcho, chama. Tu vai sair em férias também, né, Almir? Sempre que eu vou ali no bar pôr do sol gaúcho, o Almir vai eu tiro sangue. Eu tiro sangue. Sempre que eu vou ali no bar, pôr do sol gaúcho. Vocês já foram ali? Já. Oh, show de bola. Eu tenho a minha garrafinha de vodka. Lá em cima, assim. Meu nome é Almir. Que beleza. Vodka. Esse aqui é cliente assíduo. E eu sempre tiro sangue ali. Gente, não dá mais pra gastar energia elétrica, né? Não dá. Não, energia não. elétrica, hoje em dia, todo mundo já sabe que não destrói o planeta Terra. É verdade. Né? É verdade. O negócio é petróleo, e não E o que mais gasta energia elétrica? Chuveiro. Ar-condicionado. Ah, sim. Tu põe um ar-condicionado 1 minuto pra funcionar, a tua conta sai de 100 pra R$1.000. Não é verdade. 1 minuto. Não é verdade. 1 minuto. Não é verdade. Eu te desafio, põe 1 minuto pra funcionar. R$1.000 na tua conta. Não é verdade. Não é verdade. Tu nem vê a tua conta. Tu nem vê porque tu ganha muito bem. Cara, eu vou te dizer uma coisa. Tu eu tenho vê. O privilégio de gastar de conta de luz aproximadamente R$100 por mês. Tu acredita nisso? É mesmo? É mesmo. É um privilégio, né? Eu não gasto menos de 250. Pô, é mesmo. Ah, porque tu tem sim, casa, né, cara? Não é nada. Mora tem em casa. A geladeira do KG é Napoleão, né? Levava ela pra... Pra onde, cara? Não, a geladeira do KG é perfeita porque ela tem acessórios, tem... anéis. Não, tu gasta quanto? 250. Não menos que 250. Mais ou menos 100 pila de luz por mês. R$100. Tá bom. É que tá meu ótimo. Apartamento é um quarto da casa do KG no máximo. KG, então pra tu diminuir tua conta, o ar-condicionado do homem. Oh, como é que é esse, Almir? A base, gente, não de energia elétrica. De que, Almir? De diesel. Não polui nada, né? Não polui. Pra não dar problema. Mas o diesel fica dentro de casa pra não roubarem, né, Almir? Gente, fica com um tubinho de diesel ali. E a fumaça preta, em vez de poluir o meio ambiente, é jogada para a sua casa. De forma a preservar o meio ambiente. Excelente, os mico-leão-dourado e as baleias agradecem. Mico Leão Dourado e a Valéia agradece se você comprar, tá? É o Mir que te deseja mania. E o e-mail? Ponto www.porragostavv. Show de intervalo! Voltamos em seguida com o Pretinho Básico. Estamos de volta com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, 18 minutos para 7. E estamos com a telefonia Big da Milera Moda, está nas ruas. A barbada é fazer as pessoas felizes, queridos. Vamos fazer todo mundo feliz. E se alguém quiser te fazer infeliz, salta fora. É ou não é, doutor Alceu? É barbamento! É. Vinhos JP, a melhor escolha. Aprecie com moderação. Apresenta Bola, Bola nas Costas. Manda, doutor Alceu! Doutor Peter, o Criciúma vai jogar com Vila Nova amanhã, doutor Peter. Vila Nova? Às 4h20 da tarde. Onde? Em Vila Nova. Ah, em Vila Nova. Tá, e o Criciúma já foi pra Goiânia ou não? Deve tá indo, né, doutor Peter? Não, é que tem a cinza, né, cara? A cinza, né, meu? Exatamente. O Avaí joga com o América Mineiro, hein, Avaí? O América Mineiro já chegou em Floripa? Deve estar chegando. Olha, né, a cinza, né? O que acontece é o seguinte, como atrasou muito todos os voos, não tem aviões nos pátios dos aeroportos que ficaram fechados. Então os aviões estão chegando nos aeroportos e depois esses voos vão embora. O voo do Grêmio, que estava marcado para 5h40, já tá de atrasadíssimo, novo. Deve sair umas 8, 9 horas da noite. Bom para São Paulo. Bom, São Paulo. O Grêmio joga com São Paulo às 10h30. O Grêmio já saiu daqui? Não, ainda não. Tá no aeroporto, toda a delegação do Grêmio. Simon, Nelton, todo mundo ouvindo. Vai ser horrível pro plantel, cara. Ficar no aeroporto lá, olhando um pra cara do outro. Ah, mas nós ia perder mesmo. Ah, cara, mas estão numa salinha VIP lá. Horrível. São Paulo. Difícil é pro 14 de julho de livramento. É, o Grêmio é barbado. E o Figueirense joga com o Vasco às 9 da noite. A pergunta é, o Figueirense já saiu. Deve estar indo, né? Os resultados em primeira mão no blog do Pretinho. O doutor Marcos Diná já deu todos os resultados ali. Já acertou o Vasco campeão da Copa do Brasil. Já foi, né? Já tá tudo ali. Eu não sei porque naquele momento eu não sei o que eu falei. Tu tá em transe, né? Tu tá em transe. Eu tô em transe, eu não sei o que eu falei. Não, tu não consegue. Não é o Marcos Pianges. É o Marcos Diná. É uma entidade que baixa nesse Figueirense, então, as pessoas Vasco. Às vezes me falam assim, tu falou tal coisa, eu e nem me lembrava. E tem outro por dentro. Figueirense e Vasco foi 0x0. É. Tenho três linguiças aqui inteira. E aí a música toca, Exu Caveirinha, vem a trabalhar, levanta. Parou, sério, eu vou passar todo fim de semana cantando. Gosta, essa dali. Música agora. Pra cada música de terreiro, a gente tem que cantar uma música evangélica. Cara. Sério? E tu sabe alguma? Eu sei aquela. O Senhor é santo. Ele está. Não é uma boa brincadeira. É um hino bonito. Eu acho que a gente pode ficar. É um hino bonito, cara. Vamos ficar assim mesmo. A gente pode passar ao largo, né? Uma salva de palmas ao Maurício, né, cara? Por quê, cara? Ele falou, vamos respeitar, gente. Tá aí, doutor Alceu, e o vôlei, doutor Alceu? O vôlei? O vôlei. Que o As vôlei, As notícias, cara, do vôlei, tem que eu sei todas, né, de cor. Olha aí, ó. O Brasil ganhou sábado passado. Não. O que vai acontecer amanhã? Vai acontecer amanhã. Amanhã ele vai jogar com os Estados Unidos, já falei. É semifinal, final? É tipo os jogos da chave, tá ligado? Liga Mundial. O Brasil tem, são várias chaves, não sei quantas. A do Brasil tem 4 times, que nas outras deve ser 4 também. Eles têm que se enfrentar, todos aí eles. É jogo dentro da chave. Daí esses que saem das chaves vão pra final pra disputar o título. Diz que o Brasil sempre vai, né? É, o Brasil é o maior campeão. Só que ele vai enfrentar 9 os Estados vezes. Unidos amanhã, que é o campeão da última, então parece que vai ser um jogo bem acirrado. Patrola bem, passa, o Brasil ganha 3x0, fácil. Se ganhar 3x0, fácil, o Patrola entra. Tá bom, o que mais, doutor Alceu? Ela aí, pô. Vocês querem que role o Patrola amanhã? Sim! Porque eu sempre torcia quando eu fazia o Patrola essa galera pra não ter Patrola. É um cara diferente, né, Pianca? Porque daí, diferenciado. Guardava as matérias. Guardava, né, as matérias, todo sábado não precisava trabalhar uma semana. Mas a gente tá trabalhando agora muito com tempo, assim, as matérias são muito próximas do que tá acontecendo, então a gente factuais, precisa. Ele quer dizer. Isso, chama factuais. E aí a gente acaba perdendo o material que não entra. Eu gostava. Ah, voleizinho, Fórmula 1, coisa linda. Amanhã, por exemplo, se entrar o programa inteiro, tem uma matéria com o Mr. Catra, que é o meu ídolo, né? Mas dá pra entrar semana que vem também. Ah, no Mr. Catra, sim. Porque o Mr. Catra tinha 12 filhos quando ele gravou. Como é que é? Agora já tem 14. Quer me rastrear? Se não é 10 semana, vai cair! Meu nome é Fábio Lopes, moro em Floripa e hoje estava olhando a revista Quatro Rodas de junho, que traz na capa uma comparação de quatro sedãs médios: o Civic, o Jetta, o Hyundai. O Hyundai Elantra e o Chevrolet Cruze. Me deparei com um fato interessante, ao chegar à página 92 da seção Impressões ao dirigir, a foto do console central do carro com o sistema de som me chamou a atenção. O rádio digital do carro mostra o nome da rádio sintonizada com a expressão Atlântida. Que massa, cara! E a frequência 100.9 MHz. Chupa, Itapema! Aí eu pensei, 100.9 é a frequência da Atlântida de Floripa. Feito! Mas seria muita coincidência. Ao voltar à página anterior, bingo! A foto do carro com a Ponte Ercílio Luz ao fundo. De volta à foto do rádio, a outra foto maior com o interior do veículo que mostra o relógio digital no painel marcando 14 horas. Olha! Acabando pretinho. Acabando, ou seja, pretinho. Os malucos testaram o carro na beira-mar em Floripa e tinham acabado de dar umas risadas com o pretinho da Uma. Ah, que beleza. Demais. Mandem um, pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Pro Kleber, pra Ana, pra Deise, pro Leonivan de Porto Alegre. Leonivan. E mais um, pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Pro Marcelo e pra Laís de Canguçu. Abraços a todos do Fábio Lopes de Floripa. Por favor, leiam no pretinho das 18. Ah, é. Obrigado, Fábio. O que tu quer, pô? O pretinho básico já apareceu, então, na Quatro Rodas e na Playboy, né? Revista que eu escrevo de vez em quando. De vez em quando não, duas vezes por ano. Eu queria ver um ensaio teu, né? O ensaio teu seria muito mais interessante do que o teu. Eu quero ligar pro meu editor, Edson Aran aqui e vou parabenizar pelo ensaio com a Maria. Bela revista. Queria fazer um protesto. Fala, meu editor! Eu fiz um socialismo aqui, né? A gente recebe cada uma sacolinha de revistas e eu tirava toda essa coisa. Fumaram tua revista. E aí botava um bolo de revistas no centro pra todo mundo ler, se informar. Né? Como tá, querido? Né? Impressionante como aí, sabe o que fizeram? Pato. Eliminaram todas as Playboy da Maria. Levaram pra casa os filhos da mãe daqui. Não foi isso, Potter. Tu pegava, abrias todas as sacolas com os nomes das pessoas e espalhava as revistas destinadas às pessoas em toda, por toda a mesa. Inclusive a minha. Isso, inclusive a tua. Então tu faria isso, deveria fazer só com a tua. Só com a tua. E os outros não. Aí tu disponibiliza as tuas. Porque tu tem o direito de fazer com as tuas revistas, o que tu bem entender, até mesmo limpar. Entendeu? Mas aí eu uso o lenço umedecido. Ok, mas as dos outros são dos outros. E como diz o meu amigo Flávio Zalpa, olha os outros. Entendeu? Olha os outros. Os outros. Socialista aqui, só eu. Radialista socialista era o que eu mais queria ver. Socialista com as coisas dos outros é fácil. Não, com as minhas coisas também. Não, mas daí fica só as minhas, tanto é que botaram a minha revista que roubaram a porra da minha Playboy. Pode pegar a minha Playboy. E eu já fui naquela câmerazinha ali em cima, ali, ó. E eu sei quem pegou. Olha! Eu vou dar, atenção, eu vou dar até segunda-feira pro ladrão trazer a revista. Esse dedinho pra mim. Senão eu vou pegar o videozinho, mas vou botar no blog do Pretinho e vou mostrar quem é o ladrão de Playboy. Mas você levaram a porra da tua Playboy, tava usada essa revista já, verdade. Pô. Qual é o prazo? Até segunda-feira, Pretinho, das 2 horas o ladrão vai ter que aparecer. Tá, se não aparecer, tu vai botar o blog no vídeo, o vídeo no blog. Às 2:10 entra o ladrão de Playboy do Pretinho. Aguardem. Sol aqui, vai, Porazinho! Piada velha do porão! Apoio! Cansado de apartamento pequeno, condomínio Equador, no Equador é grande! Ei, beleza! Essa piadinha vai pra todo mundo que vai estar no Lapa Rio hoje, na Zona Sul de Porto Alegre, uma casa nova aí que eu vou estar discotecando hoje à noite. Vai ser muito legal, né, Vai ser muito legal, eu te espero lá, hein, guris? Eu tenho um rapzinho aqui que eu não consegui cantar ainda, posso cantar? Não consegui até agora. Canta, guri! Porque é o dia dos namorados, então quem mandou foi o Luiz Maffei, grande rapper. Qual ritmo? Charme? O amor está no ar, então vamos se ligar. Presta atenção e não vamos vacilar. No dia dos namorados, seja inteligente. Cuidado para não errar o seu presente. Nada de comprar joia nem vestido. Mostre para ela como é um bom marido. Compra um fogão, vassoura ou esfregão. Panela de pressão com amor no coração. Nada de comprar, nem brinco nem sapato. Esse tipo de presente ela pode achar chato, trate a mulher sem ser ingrato, compre pra ela um pano de prato, um tanque de roupa, um ferro de passar, o que mais uma mulher poderá ganhar, o amor é mesmo lindo, bom ser amado, feliz dia dos namorados. Obrigado, Luiz Maffei, grande abraço. Agora... finalmente consegui, né? Agora faltando 9 minutos pro dia dos namorados eu consegui ser. Tá, e agora vai a piada, o garotinho chega da escola e corre pra contar a novidade pro papai. Papai, Hoje a professora pediu pra gente escrever sobre os nossos heróis, os nossos modelos de vida. E eu escrevi sobre você, papai. Oh, que amor! Verdade, filho. Nossa, eu nem sabia que você me admirava tanto. Não, não é bem assim, papai. É que eu não sabia escrever Arnold Schwarzenegger. Mais uma da escola. Na escola o garotinho tá chorando e a professora... Não chore! Quando a gente chora muito, quando criança, acaba crescendo e ficando feia. Ah, então, você, professora, quando a senhora era pequena, devia ser uma grande chorona, hein? Tá bem, tá bom, tá ótimo já. Tá não, galera, só mostrar aqui, ó. Sabe qual roupa que eu lembro, que o genro lembra quando vê a sua sogra em cima do muro? Meu Deus. Ah. Qual a roupa qual que roupa? O genro lembra quando vê a sua sogra em cima do muro? Ah. Tomara que caia, velha! Mas chega! Antes da rodada. Antes da Rodaica falar, eu queria dar um toquezinho, serviço de utilidade pública. Tchê, me dá um toque. Sou natural da cidade de Marau, mas agora tô morando em Porto Alegre e gostaria que vocês divulgassem o segundo Festival Nacional do Salame. Olha! Que será realizado nos dias 10, 11 e 12 de junho. Bem apropriada a data, né? O 12 de junho para ser o Festival Nacional do Salame. Segue abaixo o site do festival, festivaldosalame.com.br. Mandou o Arthur Trentin. Vai daí, Rodaiquinha! Domingo é dia dos namorados, vocês já estão ligados, né? Sim. Ah, para, jura? Mesmo? Para! Sério? Nesse agora ou no outro? Coisa que eu mais ouvi essa semana, Rodaica, fala lá no Pretinho pros homens darem um presente bom pra gente. Então, não dá porcaria, uma entendeu? Máquina um de bom lavar boa, presente né, cara? Pra panela gente. De pressão com uma vedação legal, assim. Quem cara, pode tipo... ajudar nessa tarefa é a Damilé. E aí é o seguinte, ó, os namorados que quiserem fazer bonito, acertar na escolha, a dica da Damilé é apostar nas peças com pelo sintético que dão um up no visual. São lindas as peças da Damilair com o pelo sintético, boa, que é a última moda agora, viu? Boa. Outra dica que tá bem alta são as bootcut. Você sabe o que que é? Bootcut? Bootcut. Eu sei que é. Bootcut. Eu não tenho bootcut. Uma bota menor. Não, não, não. É a calça de boca larga. Ah, isso eu queria dizer. As pantalona. Essas calças voltaram. Elas vão e voltam da moda, né? Ah. E os modelos novos são o hit dessa estação. Tem lá da Damilair. Se a namorada fosse bem estilosa, a camisa da Damilair Boyfriend Xadrez é a escolha certa. A Damilair tem modelos lindos de vestidos longos, com diversas estampas florais, que podem inclusive ser misturados a casaquinhos ou cardigãs com listas. Agora, as gurias também podem dar presentes para os namorados da Damilair. Aí vocês vão gostar mais. Manda. Elas podem escolher t-shirts em malhas estonadas, que são ótimas escolhas para quem não dispensa o conforto. O xadrez tá super em moda e vai deixar os namorados bem modernos. Para acompanhar as novidades da Damilair, é só seguir a marca no Twitter. Lá no Twitter a Damilair é @damilair, DAMYLLER. E tem o site também com toda a coleção, damilair.com.br. Certo? Muito bom! Bem certinho, Rodaiquinha. Eu acho que eu vou comprar lá o teu presente, viu? Vai comprar lá o meu presente? Eu vou comprar lá o teu presente. Eu já comprei o teu presente. Sério? O que tu comprou? Hã? O que tu comprou? É, não posso dizer o quê, mas um presente foi lá já. Um presente foi na Damilair. Ah, tem mais de um? Tem dois. Isso aí é pra deixar a pessoa na obriga, né? O cara foi no pai de santo, o cara foi no pai de santo e disse assim, ó, me rogaram uma praga há 30 anos. Eu acredito nisso. E aí o pai de santo assim, bom, pra desvendar essa praga aí, eu tenho que saber quais palavras foram usadas na maldição, na praga. E o cara fala assim, foi essa frase... Eu vos declaro marido. Meu Deus. Ô, meu, antes do programa acabar, deixa eu só mandar um beijinho aqui. Não, mas não aqui vai acabar ainda, eu vou falar ainda. Pra Fernanda Gomes, tá? Pro seu filho Arthur e pro João, meu brother lá do Pinhal, cara. Pô, tão sempre ouvindo o programa e hoje o Arthur tava esperando esse beijo e abraço. Então, valeu. Boa, aí, bacana, galera. Então, valeu. Eu quero aproveitar a onda aqui e mandar também um abraço pros queridos irmãos Alex e Dani Press. Queridos amigos. Um grande alemão, Alex. Grande alemão, Alex. Um grande irmão magnata Dani. Esse aí, hein? Vai daí, meu querido Cagê. Comparação das receitas projetadas. Não, não, esse aqui é do outro. E aí, galera do PB, me chamo Douglas e moro em Montenegro. Ouvi no programa de vocês, não recordo se foi na semana retrasada, sobre a mulher mais velha do mundo, que vocês disseram que ela tem 114 anos, é isso? É, acho que era. É brasileira, não? Pois a bisavó da minha esposa completou em janeiro 117 anos. Meu Deus. Tá brincando, cara? Ela nasceu em 1894, tem até RG pra comprovar. O problema é que a sua filha, que mora com ela, não deixa ela ir pro livro dos recordes. Ah, para! Tem medo, né? É. Que morra. Sequestro, que morra, né? Cara? Ai. Se vocês quiserem algum tipo de prova, olha só. 117 anos. Se vocês quiserem algum tipo de prova pra isso, no dia que ela completou 115 anos, há dois anos atrás, a RBS... teve na casa deles, lá em Montenegro, registrou tudo. Que massa. Ah. Nós vamos botar então a velha no um abração no a todos e aí vai uma piada. Piada! Não veio a piada? Tá aqui a piada. Piada do Potter! Apoio! Alimentos orgânicos Pada! Não deixe de provar a bolacha Pada! Essa piada é pra feijoada de amanhã, Blumenau. Ah, é, feijoada é Pada também. É. Não esqueça de ir à feijoada amanhã, começa às 11 da manhã e às 3h30 da tarde. Onde que é? Na Expo Fair. Onde? Do lado Blumenau. Da Feira Germânica. Aí, do lado da Blumenau, da Feira Germânica. É isso aí. Lá. E a Infraero já disse que vai liberar o nosso voo com escolta da FAB. Dos batedores da FAB. Eles vão assoprando as dúvidas. E aí o homem que tava há 5 anos na fila pra receber transplante de rim, recebeu notícia que chegara a sua vez de receber. Ah, é, que alívio. Então esse homem decidiu reunir toda a família para contar as boas novas e com todos felizes com a notícia ele propôs um brinde. Qual o nome do filme? Eu já li, infelizmente. Eita. Receber um transplante de rim. Tu já leu um brinde? Não, só tô. Transplante de rim, recebeu um brinde. É. Quem mandou foi o Thiago. Propôs um brinde. Rim, tim, tim. Um abraço pro Thiago Hemen de Palhoça, Santa Catarina, que mandou pra gente, ele pediu pra mandar um ai Dedé, ai Dedé pra namorada dele, a Fernanda Weber. Ai Dedé é o hit, Dedé, hein, meu? É o grande hit ai, do Dedé. Ano. Ô meu, deixa eu mandar um abraço lá pra rapaziada da Telefonia Big, todo mundo nos ouvindo lá na sessão de telefonia do Big, e mandaram pra gente aqui o seguinte telefone pra gente vender pra nossa audiência. É o celulares e, aliás, são pelos celulares e telefones com preços bem baixos e celulares de última tecnologia pra você tirar foto, mandar e-mail, entrar no MSN, Facebook, falar com a gente. E olha só o que eu tenho aqui, amigos. Prestem atenção, vou tirar até do bolso, porque eu já tô usando, inclusive. Olha aqui. É um celular Samsung Chat 350, com teclado QWERTY, câmera de 2.0 megapixels, rádio FM, MP3 player. Você vai pagar R$336 à vista no TIM Infinity Pré, ou 18 vezes, com juros de 1,99% ao mês no Hipercard, ficando a parcela em R$22,39. Total, mano, a prazo, R$403. Paga à vista R$336 ou 18 vezes de R$22,39. Passa lá no Big para conferir as novidades em telefonia e os produtos que o Big separou para você e escolhe o pretinho básico para divulgar. Obrigado pela audiência, um bom final de semana, voltaremos amanhã no modo replay, às 13 e às 18. Convidar mais uma vez todo mundo para pintar no segredo hoje à noite, fazer a reunião dançante com a gente. Valeu, obrigado, bom fim de semana, obrigado pela audiência. Parabéns, Pianger, parabéns pela semana.